De vez em quando, a Ancósio, o Presidente Ancósio e a sua direção abalança-se ou avança em projetos. Mas falo porque tem um esteio atrás. Este esteio atrás, como eu tinha quando era criança, que eram os meus pais, este esteio atrás na Ancósio, tenho na Câmara Municipal. Este centro de cria estava programado entre mim há muito tempo e o Sr. Presidente da Câmara, o Sousa Carlos Alexandrino. Tentámos fazer este projeto, ou queríamos arrancar com este projeto, porque o Estado português não interessa aqui quem foi o governo, no Taigo aqui à Alice, nem quero saber, embora eu saiba, acabaram com dois centros de crias que existiam na nossa região. O de Tchoumau e o de Oveia. Acabaram com isso, o de Aljão, acabaram com isso. Impunhas que esse centro de cria existisse. O infortúnio dos incêndios de 15 de outubro de 2017, nós tivemos que acelerar este centro de cria. Porque cria. Nós tínhamos que arranjar condições para que as raças que produzem o leite para o famigerado queijo Serra da Estrela, que é uma das melhores maravilhas, uma das sete maravilhas da gastronomia do nosso país, não fosse abalado e não fosse extinto. A grande preocupação da Ancósio, quer nos seus estatutos, quer no objeto dos estatutos, melhor dizendo, é preservar as raças que produzem leite para o queijo Serra da Estrela.